Morenita, a morena da sofrência. Eu me entreguei, o meu amor doei, lutei até o fim. Você me olhou e disse que era amor. Eu acreditei e por nós dois amei. Agora vou me arrepender. Falei te amo sem conhecer. Você se fez bobo, disse um homem novo. E por nós dois eu vou lutar. Te dei amor, juro que a lua eu te dou. Mas você brincou com nosso amor. Agora te digo que acabou. Te dei amor, juro que a lua eu te dou. Mas você brincou com nosso amor. Agora te digo que acabou. Eu não sou teu amor. Morenita, a morena da sofrência. Eu não sou teu amor. Eu não sou.